Olá, bom dia a você que está nos acompanhando em Teresina, no Piauí, fora do Piauí, em todos os lugares deste país, mas especificamente no Piauí. Muito obrigado pela sua audiência. A partir de hoje, de segunda a sexta, até às 12h40, nós vamos ficar juntos com o Jornal Dia no Ar, com as principais notícias do Brasil, com as principais notícias do Piauí, com a participação de toda a equipe do Sistema O Dia de Comunicação. Não só notícia, mas análise e também a sua participação através do nosso telefone. Já já nós vamos abrir espaço para você participar, dar a sua opinião, fazer a sua reclamação. Aqui também é um canal de diálogo com a população, não só de notícia, mas de diálogo com a população. No jornal nós vamos ter bate-papo, análise de fatos, notícias nacionais, notícias do Piauí, bastidores do poder, vamos ter também notícias do esporte, entrevistas, muitos assuntos interessantes para que você fique bem informado, você que nos acompanha de qualquer lugar do Piauí, seja através do tradicional aparelho de rádio, seja pelo celular, seja no carro, você que nos dá carona no ônibus também, muito obrigado pela audiência, é um prazer saber que você está aí do outro lado e fica o convite feito para que de segunda a sexta, de 11h40 às 12h40, você fique ligadinho na FM O Dia 92,7. Hoje nós vamos falar de vários assuntos, tem assuntos relacionados ao aumento do combustível, mais uma vez, o combustível subiu de preço, o brasileiro ficou assustado quando foi abastecer o carro na semana passada. E nós vamos falar também sobre o novo sistema de prova de vida do INSS. Quando se fala em prova de vida, todos ficam preocupados. As cenas que a gente vê em Brasil afora, inclusive com pessoas acamadas, aqui nós mostramos no jornal O Dia News, da O Dia TV, uma senhora que foi acamada para um posto do INSS para fazer a prova de vida, só que a sistemática mudou e daqui a pouco você vai ficar sabendo, você que precisa fazer a prova de vida, você vai ficar sabendo como será a nova metodologia do INSS em relação à prova de vida. E também nós vamos falar dos brasileiros endividados. Pois é, os brasileiros estão cada vez mais endividados e é uma preocupação. Os números crescem, os empregos desaparecem e o Serasa aumenta o número de pessoas no seu banco de dados. Vamos falar também sobre a reunião do PT, da Executiva Nacional. Reuniu vereadores de Teresina, deputados estaduais, deputados federais, o governador Rafael Fonteles, para começar a discutir não só a conjuntura atual do estado, mas também para falar sobre as eleições municipais. E aí entra uma polêmica. O PT de Teresina vai ficar na base de apoio do prefeito Doutor Pessoa ou não vai? O assunto, mais uma vez, divide opiniões em relação aos petistas. Os vereadores defendem que haja um avanço. Inclusive, o Doutor Pessoa, prefeito de Teresina, ofereceu mais espaço para o partido na administração municipal. E a diretoria do PT, a direção da executiva estadual, disse que não adianta avançar agora, porque isso compromete o futuro político do partido, é melhor discutir. O PT é o PT, tem polêmica em relação a qualquer assunto. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora no jornal O Dia no Ar. Tem notícia aí? Ponto e contraponto. No ponto e contraponto de hoje, eu queria conversar com você que está nos acompanhando e que acompanha os bastidores da política sobre um assunto que vem sendo discutido nos bastidores mesmo. Ninguém fala abertamente, nem PT, nem MDB, ninguém fala à imprensa. Mas em conversa com algumas fontes, a gente começa a perceber um clima de tensão entre os dois maiores partidos da base governista. O PT, com 12 deputados estaduais na Assembleia Legislativa e o MDB com 9 deputados estaduais no Parlamento. Aí nós estamos falando de 12 com 9, 21. 21 deputados. É um número muito grande. Essas arestas apareceram, esse clima de animosidade entre PT e MDB apareceu desde o início da discussão sobre a presidência da Assembleia Legislativa. MDB, inicialmente, queria ficar na presidência, alegando que o PT contava com o presidente da República, tinha o governador do estado, tinha o senador Wellington Dias, então o MDB buscaria a presidência da Assembleia. De outro lado, o PT alegava que tinha direito, porque possuía 12 parlamentares, ou seja, a maior bancada da Assembleia. Todos acompanharam essa polêmica e uma polêmica que precisou da intervenção do governador Rafael Fonteles por mais de uma vez. Por mais de uma vez, o governador teve que reunir PT, MDB, conversar, explicar a necessidade dos dois partidos se unirem, de entrarem em um consenso. A tensão foi tanta que chegou um determinado momento que as duas eleições que estavam marcadas para acontecer conjuntamente, como ocorreram no dia primeiro, estavam ameaçadas. Só iria acontecer uma. E isso faltando poucos dias, final de janeiro para o começo de fevereiro. Mais uma vez o governador interviu, conversou, e aí ocorreram as duas eleições. Como todos sabem, ficou Franzé Silva para o primeiro biênio e Severo Eulálio para o segundo biênio. O problema é que, mesmo havendo consenso de última hora, as mágoas continuam. Parte do PT, parte do MDB. E agora, a preocupação é as eleições municipais de 2024. Cada partido vai querer aumentar seu número de prefeitos. O PT quer aumentar, o MDB quer aumentar. Um outro partido da base que está articulando novas adesões, aliás, várias adesões para este mês, para o mês de fevereiro, que é o PSD, do deputado estadual Geraldino Neto. Tem ainda o Solidariedade, do deputado Evaldo Gomes, fora os partidos que formam a federação com o PT, que é o PV e o PCdoB. Todo mundo quer aumentar número de prefeitos e número de vereadores. A pergunta é: como o governador vai se posicionar nesses palanques em 2024? Vou dar um exemplo. O segundo maior colégio eleitoral do estado do Piauí, a cidade de Parnaíba. Lá nós teremos a esposa do deputado federal Florentino Neto, a dona Flaviana Veras, como candidata a prefeita pelo PT. Ela se filiou recentemente ao partido. De um outro lado, nós temos o doutor Hélio como candidato a prefeito pelo MDB. E com um detalhe, ele terá, tudo indica, tudo leva a crer, que ele terá o apoio de Mão Santa. Mão Santa que é rival do PT. Nós temos ainda de um outro lado, Beto Teles, atual vice-prefeito de Mão Santa, mas rompido politicamente. Então, em Parnaíba, o governador se sobe no palanque do PT, desagrada o MDB de Dr. Hélio. Se sobe no palanque de Dr. Hélio, desagrada o PT, o partido dele. Se não sobe nenhum, pode desagradar os dois. E eu tô citando apenas Parnaíba. São 224 cidades. Em algumas delas, os partidos da base vão ter, inclusive, apoio de partidos da oposição, como Progressistas, União Brasil. Então, é uma situação complexa que precisa ser resolvida o mais rápido possível. E o governador já precisa começar a fazer essas contas. Aliás, o governador é muito bom de contas. É matemático, Altos e outra situação, o Tony Silva tá aqui, vai participar daqui a pouco, tá lembrando altos e outra situação. Então, o governador vai começar agora a fazer essas projeções, porque é impossível se imaginar que você consiga equalizar esses problemas em 224 municípios. Ou em 200, ou em 180, é difícil. O que você tem que pensar é como o governo do estado vai passar pelas eleições municipais com o mínimo de perda possível. Esse é o desafio, porque equalizar é impossível. É difícil você conseguir equalizar tantas situações. Na Assembleia, que deu todo esse problema, era apenas uma eleição, ou melhor, duas. Sabe quantos eleitores? 30. Numa casa, num parlamento. Agora nós estamos falando de 224 municípios, cada um com sua particularidade, cada um com seu jeito de ser. Então é uma situação complicada que nós vamos acompanhar de perto, trazendo para você todos os bastidores e principalmente como o governador Rafael Fonteles vai resolver esses problemas visando a eleição de 2024. É uma situação difícil, impossível, como eu disse, resolver 100%, mas veremos o que acontece até lá. Política, como se sabe, é como nuvem, um dia está de um jeito e outro dia está de outro. Agora são 11 horas e 55 minutos em Teresina. O dia no ar. Notícias nacionais. Olha, vamos começar falando sobre dívidas. A pesquisa revela que o número de brasileiros endividados no segundo semestre de 2022 cresceu quando comparado com o mesmo período do ano passado. Acompanhe. O índice de consumidores que se consideraram muito endividados durante o segundo semestre de 2022 cresceu na comparação com o mesmo período do ano anterior. Uma pesquisa realizada pela empresa de inteligência analítica Boa Vista revela que o percentual ficou em 42% contra 37% em 2021. O economista da Boa Vista, Flávio Calife, conta que um dos motivos que explicam esse aumento é o fim de ações como o auxílio emergencial e a postergação de dívidas por conta da pandemia. O que trouxe o maior problema em relação ao consumidor foi a questão dos preços, da inflação, que aumentou bastante pós-pandemia. Esperava-se alguma consequência da pandemia, mas essa foi um pouco mais forte do que esperado. A inflação, que era de 2, 3% lá durante a pandemia, passou para 10, 12% de inflação. Isso corroeu bastante o poder de compra do consumidor e outras coisas aconteceram. Então você teve aumento de juros, tanto o consumidor com mais dívidas, que ajudaram bastante nesse cenário de piora da situação financeira do consumidor. Apesar desses fatores, o levantamento mostra que o desemprego foi apontado por 30% dos entrevistados como o principal motivo para deixar de honrar seus pagamentos. Na sequência, 26% apontam a diminuição da renda como razão para inadimplência. Para o especialista, a expectativa é de melhora progressiva no cenário em 2023. O mercado de trabalho está se recuperando, a gente vê que a inflação também está recuando, então esses efeitos estão melhorando. Claro que demora um pouquinho para que isso chegue à situação financeira do consumidor. O consumidor está começando a tomar menos crédito, o ritmo de crescimento do crédito diminuiu. Os juros ainda há uma pequena indefinição, mas a expectativa geral é que haja sim algum crescimento na inadimplência, ainda é feito do que esses fatores vão ser em 2022, mas um crescimento bem menor. O levantamento da Boa Vista mostra ainda que os gastos com alimentação, pagamento de contas diversas e contratação de empréstimo completam a lista dos principais produtos, bens ou serviços adquiridos que ocasionaram a restrição. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Na FM O Dia, a sua revista diária de notícias. O Dia no Ar. E você que foi ao posto de combustível abastecer na semana passada ficou surpreso com mais um aumento no preço. O aumento que pegou todo mundo assim de surpresa. Ninguém sabia que iria haver esse aumento, não havia previsão de aumento, mas o aumento aconteceu e você vai acompanhar como esse aumento ocorreu em diversas regiões do país. O motorista que abastece o veículo com gasolina gastou mais para encher o tanque na semana passada. O preço médio subiu 3% nas bombas, segundo o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, comparando com os preços registrados na semana retrasada. Esse aumento veio como repasse do reajuste de quase 7,5% do preço da gasolina nas refinarias da Petrobras, que entrou em vigor no dia 24 de janeiro. Na média, o motorista brasileiro pagou na semana passada R$ 5,12 pelo litro da gasolina, mas teve motorista em Itatiba, no interior de São Paulo, que precisou desembolsar até R$ 8,19 por litro. Esse foi o valor mais alto encontrado pela ANP. O litro mais barato foi encontrado no mesmo estado, mas no município de Lorena. Saiu por R$ 4,12. Ainda de acordo com a agência, o etanol, que é o concorrente direto da gasolina nas bombas, também subiu, mas subiu menos, 1%. O valor médio cobrado pelo litro na semana passada foi de R$ 3,82. Já o litro do diesel S10, que é menos poluente, custou em média no país R$ 6,39. Um centavo a mais só do que o que foi praticado na semana anterior. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Dia no Ar. Agora o assunto é INSS. Quando chega o período da prova de vida, é sempre um transtorno para quem tem que ir às agências do INSS, enfrentar longas filas, muitas vezes demora o dia quase todo, o sistema sai do ar. Agora, tudo mudou. Veja como será feita a prova de vida a partir de agora. Aposentados e pensionistas do INSS não têm mais que provar que estão vivos para continuarem recebendo seus benefícios. A prova de vida dos segurados passou a ser responsabilidade do órgão. O INSS vai fazer isso por meio do cruzamento de dados desses beneficiários nas bases de dados públicas e bancárias. A aposentada Gilda Ribeiro Nobre afirma que a mudança vai facilitar o dia a dia dela e dos demais segurados do INSS. Achei ótimo, viu? Porque antigamente era muito difícil. Você ia pro banco, aí tinha que pegar uma senha lá, ficar um tempão na fila esperando, né? Pra você provar que tá vivo, né? Pessoas muito idosas, né? Que ia na fila, ficar, tinha que ir, mesmo pessoas doentes, que tinham que ir, ficar no carro esperando, sofrendo, enquanto um parente ia fazer, mas ele tinha que estar lá esperando para poder fazer a prova, né? Para provar, eles que têm que ir atrás da gente mesmo, né? Ficou bom, maravilhoso. O advogado especialista em direito previdenciário, Diego Querulli, destaca a importância da prova de vida para evitar fraudes e pagamentos indevidos. A prova de vida é uma forma que a legislação previdenciária criou de verificar se o benefício de uma pessoa falecida não está sendo recebido indevidamente. Pois era muito comum familiares continuarem recebendo, e ainda é, pessoas acham que é de direito, nas parcelas da aposentadoria após o óbito da pessoa. A maioria de boa fé, achando que estava tudo bem, tudo certo. Para comprovar que o segurado está vivo, o INSS pode usar como comprovação o acesso dele ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro e realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico. Também servem atendimento presencial nas agências do INSS, vacinação e votação nas eleições. O beneficiário que pedir emissão ou renovação de passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira de identidade ou outros documentos oficiais também já terá a situação comprovada. Além disso, podem ser utilizados o recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico ou a declaração do imposto de renda. Se o INSS não conseguir comprovar que o segurado está vivo em até 10 meses após o aniversário do beneficiário, deverá notificar o aposentado ou pensionista para que ele preste uma dessas informações ou mesmo, se quiser, ir a uma agência do órgão. Reportagem Felipe Moura. Prêmio Dia, a sua revista diária de notícias. O Dia no Ar. Bom, e agora nós vamos falar de um outro assunto de muito interesse da população, que é o PIS/PASEP. Todo mundo espera o abono do PIS/PASEP como um complemento na renda. Muitos aposentados ou aqueles que trabalham, que não ganham o suficiente, que vivem apertando o cinto para fechar as contas no final do mês, o PIS/PASEP é a salvação. Então, se você recebe o PIS/PASEP, fique agora atento ao calendário. Boa notícia para os trabalhadores e servidores públicos que têm direito ao PIS/PASEP. Pagamento do abono deste ano, que tem como ano base 2021, começa a ser feito este mês, já na próxima semana. O governo pretende pagar o benefício para cerca de 23 milhões e 600 mil pessoas. Receberão o PIS os trabalhadores formais que, entre outros critérios, tiveram renda média de até 2 salários mínimos em 2021. Os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro e fevereiro, a partir do dia 15, quarta-feira da semana que vem, com as novas liberações sendo feitas de forma escalonada pelo mês de nascimento do trabalhador até 17 de julho, quando receberão os aniversariantes de dezembro. O pagamento do PASEP, o abono dos servidores, será feito neste mesmo intervalo, ou seja, entre os dias 15 de fevereiro e 17 de julho. Mas no caso deles, usando para escalonar o calendário de pagamentos, o número final de inscrição do beneficiário. A consulta para saber quando e quanto vai receber pode ser realizada no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O prazo para sacar o abono PIS/PASEP 2023 termina dia 28 de dezembro. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Dia no Ar. São 12 horas e 5 minutos. Você está acompanhando o Jornal Dia no Ar, Bela FM, o Dia 92,7. Agora, nós vamos falar do ex-presidente Bolsonaro. Existe a possibilidade, ou pelo menos parte dos casos que estão em sigilo, que foram decretados sigilo pelo ex-presidente Bolsonaro, cerca de 234 casos, o sigilo será quebrado. Tem vários outros casos que vão ser analisados, mas o que a justiça tem como certo são 234 casos que serão quebrados o sigilo e serão revisados. Vários gastos do ex-presidente, como visitas dos filhos ao Palácio do Planalto, motociatas, e são casos que a justiça vai avaliar se houve cometimento de crime. Revisão de 234 atos de sigilo decretados pelo ex-presidente Bolsonaro vai abrir dados sobre processo disciplinar que inocentou o deputado federal Eduardo Pazuello. Deve ser derrubada a proteção de informações, como gastos públicos com as chamadas motociatas, visitas dos filhos do presidente ao Palácio do Planalto, questões de segurança nacional, atividades de inteligência, informações pessoais e outros dados. Segundo o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, cada situação será avaliada com as considerações de imposição de sigilos indevidos. Está entre os processos o cartão de vacinas do ex-presidente Bolsonaro, sobre o qual foi imposto sigilo de 100 anos, numa medida associada às afirmações negacionistas sobre a pandemia de Covid-19. Segundo a CGU, foram analisados 1.335 processos e identificados 234 casos para avaliação da derrubada do sigilo. Os demais 1.101 processos ainda podem ter uma reavaliação, o que dependerá das decisões sobre os já identificados. Da Rádio 2, Bernadete Druzian. O Dia no Ar. Depois de você acompanhar algumas notícias nacionais, notícias importantes que mexem com o seu dia a dia, vamos agora às notícias do Piauí. Notícias do Piauí. E aqui no estúdio comigo, o meu compadre Tony Silva, que é jornalista do Sistema Dia de Comunicação. Tony, seja bem-vindo ao Jornal Dia no Ar. Muito obrigado pela sua participação, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos. Na verdade, a alegria é nossa de participar dessa estreia, que com certeza será mais um projeto de grande sucesso, e trazendo informações policiais. Olha, falando em informações policiais, Tony, antes da gente falar de uma tentativa de homicídio que ocorreu em Teresina, mais uma vez nós tivemos um final de semana marcado por acidentes. Sem dúvida, Douglas. A BR-316, por exemplo, tivemos dois gravíssimos acidentes, inclusive um na cidade de Monsenhor Gil, que fica distante cerca de 61 quilômetros da capital. Um ciclista que trafegava no sentido sul-norte, ou seja, ele estava no sentido Teresina. E ele estava pelo acostamento quando perdeu o controle da bicicleta e fatalmente ele se chocou lateralmente com um ônibus. Caiu embaixo do ônibus e não teve jeito. Isso na BR. Na BR-316. Quer dizer, os ônibus de Monsenhor, passando ali na entrada da cidade. Exatamente. O ônibus estava no mesmo sentido, só que o ciclista foi de encontro, invadiu a pista e foi de encontro ao ônibus lateralmente. Uma fatalidade. E morreu. Já mais adiante, na cidade de Elesbão Veloso, foi um carro de passeio. No carro de passeio estavam três ocupantes, o condutor e mais dois passageiros, e um caminhão que trafegava no sentido contrário. O motorista, ao tentar desviar de um buraco, mas acabou impactando contra o buraco, e o pneu dianteiro do caminhão estourou, né? E aí não teve jeito, ele perdeu o controle, foi de encontro ao carro de passeio, e neste gravíssimo acidente, duas pessoas perderam a vida e uma saiu gravemente ferida para um hospital. A situação complicada, porque principalmente nesse período de chuvas. Período de chuva, período que a situação fica mais complicada ainda. E tem um detalhe, a gente conversando com a Polícia Rodoviária Federal, o Tony conversou várias vezes com os policiais rodoviários federais, e sempre no período do Natal, Tony, do Ano Novo, Semana Santa, férias de julho, Carnaval, sempre há campanhas da Polícia Rodoviária Federal, da polícia de um modo geral, mas especificamente a Polícia Rodoviária Federal, no caso das BRs, para que o motorista tenha cuidado, tenha muita prudência na hora de viajar. E quando você olha o ranking das causas de acidente, está lá em primeiro lugar, sempre imbatível, o componente humano. Sempre tem o componente humano em primeiro lugar. Se você analisar os diversos tipos de acidente, você vai ver que o componente humano sempre está em primeiro lugar. É difícil, é complicado. Não se pode reclamar da falta de informação, não se pode reclamar das orientações, porque hoje as orientações são fartas, chegam a todo instante, Tony. Sem dúvida. Para qualquer motorista, né? E até o estado de conservação das rodovias também, que melhorou muito. Muito. A questão dos animais em rodovias federais e até estaduais. Aliás, você está acompanhando, a gente, vez por outra, o Delta aqui, aliás, o Del está fazendo a sonoplastia do Jornal Dia no Ar. Quem faz a sonoplastia é o Del, está conosco fazendo. Você que está nos acompanhando aqui pelo canal 23.2, está vendo o Del aqui fazendo a nossa sonoplastia. E se acompanhava o noticiário, e quando se falava em acidente, vez por outra, se falava em jumento, boi, vaca, cachorro, qualquer animal. Hoje, praticamente não se fala mais em acidentes causados por animais. A Polícia Rodoviária passou a recolher estes animais, diminuiu muito. Acontece, mas é muito raro, não é mais tão comum como era antes, né? Muitas pessoas perderam as vidas por conta de acidentes com animais. Este período chuvoso, principalmente, porque os animais tendem a buscar o aquecimento da rodovia, e aí é onde vem as colisões com os animais. Mas graças a Deus isso deu uma diminuída. Agora, o que afeta muito é a imprudência mesmo, muitos condutores que insistem em dirigir sob efeito de álcool, também a questão dos motociclistas não utilizarem os equipamentos de segurança, o capacete, enfim, as ultrapassagens são itens que causam acidentes, muitos acidentes, de forma assustadora mesmo, que é o que a gente acompanha a todo momento aí, os policiais rodoviários federais, as preocupações, como você bem mencionou, inclusive com blitz educativa. Blitz educativas acontecem, repressivas também, enfim, mas mesmo assim o índice ainda é assustador, Douglas. Tony, além dos acidentes que nós registramos, houve também uma tentativa de homicídio. Tivemos uma tentativa de homicídio aqui na Zona Norte de Teresina, mais precisamente no bairro Nova Brasília, onde um homem identificado apenas como Felipe, ele teria sofrido uma tentativa de homicídio por outros dois que estavam em uma motocicleta, que é caso corriqueiro também, esse caso da motocicleta, e a dupla que estava na motocicleta, o garupa já chegou atirando, de acordo com as informações repassadas pela polícia. Nós tivemos no 9º Batalhão e conversamos com o comandante da unidade, o Major Tales, e as informações é que pelo menos 12 disparos foram efetuados contra essa vítima. 12 disparos? 12 disparos, 3 dos quais teriam atingido Felipe. Ele foi conduzido ao hospital de urgência por uma equipe do SAMU, e até o momento em que nós estivemos com o comandante, não havia informação de que se ele tivesse vindo a óbito, tivesse morrido. Então, o estado de saúde dele no momento não se sabe precisar, mas o certo é que pelo menos 12 disparos foram efetuados. Olha, você acompanha a reportagem sobre os acidentes e a reportagem sobre a tentativa de homicídio. Você acompanha tanto no Rota do Dia, na Odia TV, daqui a pouco. Aliás, já começou. Já começou. Rota do Dia, já você vai acompanhar. O Tony Silva fez a reportagem. E também a repercussão no jornal Dia News. Daqui a pouco a gente se encontra na Odia TV. Tony, obrigado pela participação. Abraço, sucesso e tamo junto. E conto com você amanhã, pra gente atualizar os nossos ouvintes sobre as notícias policiais que acontecem em Teresina e no interior do estado. No ar. Olha, são 12 horas e 15 minutos em Teresina. Você está acompanhando o jornal O Dia no Ar. Muito obrigado pela sua audiência. A partir de hoje, de segunda a sexta, de 11h40 às 12h40, nós vamos estar juntos com o jornal O Dia no Ar. Vamos para o primeiro intervalo comercial, mas é um intervalo rápido. E nós voltamos já com parte 2 do Poder e também com uma entrevista com o climatologista Werton Costa. Não sai daí. Estamos apresentando O Dia no Ar. Carnaval sem igual. Tudo que é mais. Pá, pá, no calor da estação. Que calorão. Carolina foi pro samba. Carolina. Pra dançar o trem. Cante. Todo mundo é cante. É pra sentir pressão. Pra se falar difícil fazer. Vem que tem. Tudo errado. Muita música boa. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes. Aquele pagodinho gostoso. Tem do que eu errei. Faz questão de lembrar. Você não sabe voltar. Você não sabe voltar. Se é sai do chão. Fevereiro. FM O Dia. A vibe que você procura. Luz e Silva Refrigeração. Trabalhamos com montagens e manutenção e venda de ar-condicionado, freezer, refrigerador, lavadoras e micro-ondas. Recebemos seu produto usado ou com defeito na troca por um novo. Luz e Silva Refrigeração. Telefone 86-3212-9726. WhatsApp 86-99565-9082. Luz e Silva Refrigeração. Fica na rua João Cabral 557, esquina com a Desembargador Freitas, ao lado do Lojão Paraíba. Luz e Silva Refrigeração. Carnaval 2023 em Barras, é só alegria. De 18 a 21 de fevereiro, a folia está garantida com as melhores atrações esperando por você. Essa é a explosão do carnaval. Vitor Fernandes, Tatal, Patrulha do Samba, Rubinho, Nairê, Anderson Rodrigues e muito mais. Carnaval Barras 2023. Melhor Carnaval do Piauí. Realização: Prefeitura Municipal de Barras. Apoio: deputado Georgiano Neto e governo do estado do Piauí. FM O Dia. De boa sempre. O período de matrículas para novos alunos da rede pública municipal já começou. E nesse ano serão feitas online. Baixe o aplicativo Sigma no seu smartphone e matricule seu filho no aplicativo ou no site cemec.pmt.pi.gov.br. Matrículas do Ensino Fundamental e EJA vão até o dia 10 de fevereiro. Educação pública de qualidade é na rede municipal de ensino. CEMEC, Prefeitura de Teresina. Carnaval! No churrasco da turma. Só com a FM O Dia. Voltamos a apresentar O Dia no Ar. São 12 horas e 18 minutos. Voltamos ao vivo pela FM O Dia 92,7 com o jornal O Dia no Ar. Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 11h40. Nós vamos agora à nossa entrevista de hoje. Entrevista. Nós estamos ao vivo por telefone com o professor e climatologista Werton Costa. E nós vamos conversar com o professor sobre o período chuvoso. Aliás, um período chuvoso que começou bem intenso. Tivemos ali pelo mês de dezembro chuvas fortíssimas. Aliás, eu tive problemas, inclusive, na minha casa. O professor também teve problemas na casa dele. E nós acompanhamos essas chuvas intensas no mês de dezembro. E final de dezembro, janeiro, poucas chuvas. Agora, nos últimos dias, praticamente de domingo a domingo, o céu nublado. Então, vamos entender melhor essa situação que nós estamos vivendo, porque a previsão é até março, com o professor Werton Costa. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos os ouvintes da FM Dia, sempre um prazer estar com vocês, dialogando sobre as temáticas do tempo e do clima. Professor, a gente conversou antes, ano passado ainda, e o senhor falava que o período chuvoso, a previsão era até março, mês de março. Eu não me recordo se no final de março, no início de março, mas o senhor dizia que há previsão de chuva, inclusive no mês de março, e provavelmente ocorram chuvas fortes. Então, qual é a previsão hoje? O senhor me falou isso lá para novembro, dezembro do ano passado. Hoje, permanece a mesma previsão? Perfeitamente, né? Naquela época a gente tinha uma previsão de consenso, né? Uma previsão estabelecida pelos três principais órgãos de monitoramento, o INMET, o CPTEC e a FUNSEM, que apontava para essa condição. Está com mais de uma semana e meia, por exemplo, que os mesmos órgãos se reuniram e definiram que o trimestre fevereiro, março e abril seriam chuvosos, inclusive com chuva acima da média, não distribuída de forma homogênea pelo território do Piauí, porque a gente sabe que o sul do estado, ele começa primeiro, mas e termina primeiro, né? O processo de estacional de chuva. Mas essa previsão, Douglas, ela chama a atenção por um detalhe muito importante, que é o que envolve a seguinte área: o Médio Parnaíba, trecho ali entre Floriano e a capital, a Grande Teresina, né? A faixa metropolitana, Teresina e os municípios do entorno, e o Vale do Lungá. Essa área está marcada nessa previsão com patamares de chuva entre 50% a até 70% acima da média, o que para nós é um volume muito grande, muito considerável. Essa chuva toda, ela vai cair nos três meses? Claro que não, né? Você sabe que essa previsão ela é objeto de um cálculo que é feito pelos supercomputadores de previsão, e provavelmente ela vai cair o quê? Vai estar mais concentrada provavelmente no mês de março, que março é o pico da estação. Só que em fevereiro deste mês nós teremos grandes temporais. A gente já tem observado uma movimentação, um dinamismo muito grande no céu. A gente tem recebido inicialmente umidade da Amazônia, mas o grande comandante da chuva, nós já sabemos, é o Oceano Atlântico. Ele está aquecido, o canal de umidade já está sobre o Nordeste, deve se intensificar nos próximos dias, com várias ocorrências de temporal, principalmente sobre a faixa norte, litoral e vizinhança, e centro-norte, que é a área de influência de Teresina. Então, nós teremos chuva até abril. Exatamente, né? É claro que nos últimos três anos, né, Douglas, o abril tem sido um pouco mentiroso, né? Aquele abril que as chuvas chegam no máximo, estourando até o final da primeira quinzena. E em alguns anos, inclusive, frustrou bastante o mês de abril, com a temporada chuvosa terminando em março e abril sendo aquele mês de chuvas muito pontuais e muito calor. Bora, professor, a previsão de chuvas mais intensas é fevereiro e março. Esses dois meses é que a meteorologia prevê chuvas mais intensas. Exatamente. Principalmente esse recorte, Douglas, que é o da segunda quinzena de fevereiro e primeira quinzena de março. Então, esse intervalo de 30 dias, ele é um intervalo que chama bastante atenção, porque você imagina um grande cinturão de nuvens, um grande cordão de nuvens entrando no Nordeste e se estabelecendo sobre essas faixas do território do Piauí que eu mencionei, né? O norte e o centro-norte. Então, a chuva acaba se concentrando muito nesse intervalo de tempo e causando, logicamente, alguns transtornos, né? Porque uma quantidade grande de água num intervalo curto de tempo, né, acaba não escoando, não infiltrando, ou seja, acumulando em alguma região. Agora, professor, o que a gente tem acompanhado nos últimos dias é, por exemplo, você olha para o céu e vê o céu nublado, fechado, nuvens escuras, sinalizando que a possibilidade de chover, mas termina não chovendo. Tem acontecido muito nos últimos dias. Demais. O piauiense deve estar se perguntando, né, o Teresnense? Olha, fica o tempo bonito para chover e não chove. Muito bem. Isso aí demonstra a característica irregular da nossa estação, infelizmente. Inclusive, essa semana, que já tem alguns temporais previstos, um ou dois temporais previstos para essa semana, e a gente vai perceber que uma parte dos municípios do Piauí, Douglas, não está recebendo chuva, justamente por um bloqueio. Nós temos um VECAM atuando na Bahia, esse VECAM empurra a chuva para Grande Teresina, as nuvens para Grande Teresina, mas ele tira, por exemplo, a chuva de São Raimundo Nonato, tira a chuva de Picos, tira a chuva de Jaicós, de Paulistana, ou seja, é um processo do cobertor curto, cobre a cabeça, descobre os pés. Então, infelizmente, a temporada chuvosa não está sendo muito democrática. Aliás, o senhor falou em cidades que anualmente precisam de chuva, né? Demais. São cidades do semiárido que dependem demais da quantidade de água, tem barragens, a barragem de Bocaina na microrregião de Picos, tem aquela, o açude de Paulistana, que inclusive sangrou agora, né? Se eu não me engano, parece que é em Gazeiras, né? Isso. Sangrou, mas é uma barragem pequena, né? Mas precisa de suprimento porque o semiárido, ele perde muita água por evaporação. Agora, professor, para finalizar, é importante deixar claro para o teresinense, principalmente, já que eternamente a gente enfrenta problemas com qualquer chuva, de qualquer intensidade, já causa alagamento, já causa problema, e quando se fala em temporal, a situação é mais grave ainda. Então, a orientação é ficar atento para o noticiário, para as informações, e como o senhor sempre frisa, é uma previsão. Muitas vezes a previsão não se concretiza. Agora, é importante, no caso da previsão, tomar todas as medidas, toda a cautela necessária, de forma antecipada. Exatamente, né? Eu costumo dizer que a informação é a melhor ferramenta que a gente dispõe para evitar o risco desnecessário. Hoje, por exemplo, o cidadão, o teresinense, o piauiense, ele conta com uma plataforma de alerta, ele conta com o rádio, com a TV, com o portal informando. Existe um volume considerável de informações, de orientações para evitar, por exemplo, que você trafegue por uma rua que ela é reiteradamente uma rua de alagamento, né? Uma rua que inunda com facilidade. A gente tem que entender que o lado B do progresso, o lado B do crescimento urbano, infelizmente, é o aumento do escoamento superficial. Então, muitas cidades como Floriano, Piripiri, Picos, Parnaíba e principalmente a capital, vão apresentar sempre problemas de ruas mais alagadas, né? Às vezes nem tanto pela inércia do poder público, mas pela condição do próprio crescimento urbano, que impermeabiliza. Então, neste caso, nós temos que fazer a nossa parte enquanto cidadãos, evitar trafegar por áreas que possivelmente alagam, evitar pegar a autoestrada em condições de chuva mais intensa, porque a chuva é um fator, né, vamos dizer assim, adverso para a trafegabilidade. Ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com áreas que são de risco. Às vezes a pessoa está andando em beira de rio, em beira de lagoa, próximo de morro, né? Assim, de forma, procurando abrigo debaixo de árvore. Então, essas condições, assim, de risco, nós temos que evitar. Um temporal é um fenômeno da natureza que é potencializado por uma condição humana. Então, não vamos, como diz minha avó, né? Dar asa para cobra. Verdade, professor. Muito obrigado pela participação e fico com o convite aqui para o senhor voltar e para a gente orientar o nosso ouvinte, para que ele fique bem informado, não só avisar com antecedência, mas também fazer uma análise de quando os temporais realmente se efetivarem, fazer uma análise para saber se de fato aquele volume de água estava dentro do previsto, se foi mais, se foi menos e o porquê desses fenômenos. Obrigado, professor. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, querido. Conte sempre com a gente aqui na UES, viu? Forte abraço. Muito obrigado ao professor Wellington Costa pela participação. São 12 horas e 28 minutos. O Dia no Ar. Olha, agora nós vamos às notícias do Piauí. Notícias do Piauí. Vamos começar, na verdade, Piauí de coração, porque da região metropolitana de Teresina, Timon é oficialmente do estado do Maranhão, mas é como se fosse do Piauí, porque é aqui próxima, a cidade é próxima e é uma cidade irmã, uma cidade que historicamente tem uma relação de amizade com Teresina. E nesse final de semana ocorreu em Timon o Zé Pereira. Lá em Timon, meu amigo, lá em Timon foi uma movimentação, milhares de pessoas em Timon, na Avenida Piauí. Atrações locais, atrações regionais, atrações nacionais. Tivemos muitas novidades no Zé Pereira. O Zé Pereira, que não acontecia há 2 anos por conta da pandemia, voltou este ano e voltou com sucesso total. O Eliezer Rodrigues esteve em Timon, conversou com a prefeita Dinaí Veloso e você acompanha agora a avaliação que ela fez do evento. Prefeita Dinaí Veloso, enfim, o momento chegou, uma festa organizada pela Prefeitura de Timon. O que está sendo colocado em prática aqui? Veja que nosso povo merece, após 2 anos sem o grande Zé Pereira, que é tradicional, e hoje a Prefeitura está trazendo um Zé Pereira recheados de muitas atrações nacionais e locais também, com toda uma estrutura de seguranças, com arquibancadas, com espaço saúde, com várias secretarias trabalhando de forma integrada, tudo isso para os foliões se divertirem com muita segurança. Uma grande cadeia de benefícios aqui para a cidade, né, prefeito? Com certeza, não é só diversão, não é só festa, mas também tem a questão da geração de renda para muitas famílias que veem nesses momentos um momento de melhorar sua renda. Obrigado. Obrigado. Você acompanhou aí o Eliezer conversando com a prefeita Dinaí Veloso sobre o Zé Pereira de Timon, que foi um sucesso absoluto. Todo mundo em Timon com vontade de voltar a participar do Zé Pereira, mas 2 anos de pandemia, dificuldades, era impossível, inclusive, a realização do Zé Pereira, porque naturalmente ocorre uma aglomeração de pessoas na Avenida Piauí e era contra as regras sanitárias. Inclusive, a justiça sempre se posicionava contra a realização de eventos com aglomeração. São 12 horas e 31 minutos. Vamos agora aos bastidores do poder. Bastidores do poder. Estou recebendo aqui todo mundo. Já conhece o ouvinte da FM o dia. Eu sou novato, mas todo mundo conhece já o Eliezer Rodrigues. Aliás, da O Dia TV e também da FM o dia. O Eliezer faz o comando geral pela manhã, de 6 às 7 só pela FM o dia e de 7 às 8 FM o dia e O Dia TV. O Eliezer está gentilmente conosco aqui, Eliezer. Prazer recebê-lo aqui. Satisfação é nossa, boa tarde Douglas, boa tarde a todos os ouvintes. O Douglas é modesto, viu? Diz que é iniciante. Sou como iniciante, assim iniciante? Novato, ajuda do Deus, de todo mundo e tal. Não, você tem história no jornalismo piauiense. Com certeza o público ganha, a emissora ganha com esse projeto aqui do Dia no Ar. Você passou lá e Timon, nós mostramos agora, mostramos a mania de TV, mas enfim, nós regulamos agora sua entrevista com a prefeita Dinay Veloso. E o evento foi um sucesso, né, Eliezer? Com certeza, o Zé Pereira de Timon mais uma vez consagrou a sua marca, marca de tradição. 2 anos se passaram sem a possibilidade de se fazer o evento, mas voltou em grande ritmo. Tivemos atrações nacionais, atrações locais. No sábado, o Ricardo Chaves e o Poeta animaram a noite em Timon. No domingo, ontem, Bel Marcos com toda a sua equipe. Espaço para as atrações locais, os artistas de Timon, os blocos tradicionais da cidade de Timon. A cultura popular foi bastante incentivada e potencializada durante o Zé Pereira, que chegou à sua 21ª edição. Destacar, Douglas, um importante trabalho na área da segurança, porque é natural que se tenha uma preocupação nesse sentido. A princípio, um evento aberto, um evento gratuito, disponível ao público, quem quisesse poderia ter ido à Avenida Piauí, onde foi montado o corredor da folia. Então é natural que a segurança seja uma preocupação. E graças ao bom empenho da prefeita Dinay Veloso, do secretário de segurança Júnior Bacelar, nenhuma ocorrência preocupante foi identificada. O que nós vimos foi a presença de fato das forças de segurança, não só do estado do Maranhão e de Timon, mas também do Piauí. Uma parceria importante foi firmada com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Porque essa participação dos piauienses é natural, né, Léo? Natural, é esperado, e de fato foi o que houve. Então, o folião que foi ao Zé Pereira de Timon testemunhou na prática a presença dos agentes de segurança, de forma que o ambiente ficou muito tranquilo, pacífico, e foi realmente uma festa em todos os sentidos, da tranquilidade, da diversão, da cultura, da economia. Muitos trabalhadores autônomos já tiveram ali a oportunidade de montar a sua banca, a sua barraca, vender o seu produto, algo que eles também estavam esperando bastante. Então nós vemos que o Zé Pereira, ele tem uma amplitude, né? Uma cadeia positiva muito grande, e mais uma vez prestou um relevante serviço ao município de Timon. Olha, nós vamos, agora eu queria até a opinião do Eliezer, nós vamos acompanhar uma entrevista que a Edna Maciel fez com o deputado João de Deus. Aquela reunião, Elias, que ocorreu da Executiva Regional do PT. Isso. E um dos assuntos discutidos. O PT avança na administração municipal de Teresina, não avança. Isso. Discutir também um cenário de 2024, já preparando não só o PT de Teresina, mas também o PT do interior do estado. Vamos acompanhar o que disse o deputado estadual João de Deus. Olha, nós tiramos um plano de ação para esse ano, né? Na verdade, nós tivemos, bom, na sexta-feira à noite, a presença do governador Rafael, e fez uma exposição relacionada aos desafios do governo para esse ano, né? Ele tocou na questão do trânsito, na questão da segurança pública, da educação e da geração de emprego e renda, né? Então foram os principais temas, saúde também, tocou como sendo foco para esse ano, né? E, obviamente, buscando aí a parceria com o nosso presidente Lula para garantir mais investimento no estado do Piauí. Bom, do ponto de vista das ações do partido, no sábado nós tivemos um conjunto de proposições aprovadas. Uma é fazer um levantamento real da situação do partido em cada município, conversando diretamente com os presidentes e o diretório municipal. Nós estamos em mais de 200 municípios, conversando com os deputados estaduais, deputados federais e com o próprio governador. Esse levantamento é para a gente ter mais ou menos uma ideia da potencialidade do partido. Agora, Eliezer, ouvindo o deputado João de Deus, ele falou em deputado estadual, falou em deputado federal, falou no governador, mas no caso de Teresina ele esqueceu de falar dos vereadores. É verdade, Douglas. Esse ponto é interessante, porque a discussão agora é municipal. A eleição estadual aconteceu ano passado. Então é natural que os vereadores estejam mais preocupados, defendendo essa aliança com a prefeitura, porque afinal é ampliação de espaço para eles, para a reeleição deles. No entanto, esse assunto ele não está pacificado no PT. Há uma grande discussão, alguns deputados são contra, como o deputado Fábio Novo, o deputado Doutor Vinícius, não querem... Presidente da Assembleia, Francisco. Presidente da Assembleia, eles querem candidato próprio, acham que o PT tem condição de ter um nome competitivo, né? Apesar da atração que oferece a máquina da prefeitura, mas eles acreditam na força do PT de Teresina. Enfim, o embate está aí. Porque se aceitar o cargo, tem que devolver o apoio político em 2024. Agora, os vereadores de Teresina, os três, estão à vontade, é no corpo todo, de avançar na prefeitura. É, não, se eles pudessem responder pelo partido todo, não tenho nem dúvida. Mas isso não pode gerar um problema, aliás, uma discussão, porque, por exemplo, eleição municipal cabe, claro, o diretório estadual tem uma participação, inicia a discussão, participa e tal, mas não cabe ao diretório municipal, e pelo que a gente sabe, o diretório municipal é favorável, deputado Cícero Magalhães, Dudu, vereador. Deolindo. A vereadora Euzuíra também. Exatamente. É preciso. O PT tradicionalmente tem muitas discussões, né? Um partido que tem várias correntes, alas. Mas é preciso se focar no objetivo maior. Próximo ano a eleição é municipal. Então tem que haver um acordo nesse sentido. Se o partido vai formalmente ou se continua com essa ideia de que a aliança é com alguns vereadores isoladamente, não é em nome do partido. Agora, tava certo. Já estava tudo decidido para o PT ocupar, houve um recuo, né? Por enquanto fica tudo como está. A tendência era que o PT assumisse a SAD Sul, que é uma das maiores pastas hoje da Prefeitura de Teresina, em termos de capacidade de trabalho e orçamento. Aí houve uma discussão, a vereadora Euzuíra estaria interessada. Já o vereador Dudu gostaria que fosse Cícero Magalhães, que é deputado estadual, suplente, na verdade, raiz no PT. Seria ele o indicado. Enfim, internamente não se definiram quanto a essa aliança. Interessante dessa história, de eu estar acompanhando aqui, é o seguinte: o PT estadual não se entende com o PT municipal e nem o PT municipal se entende. Exatamente. Os três vereadores. Aí essa fica inseguro, fica instável. Como é que o prefeito pode aceitar uma aliança que de repente amanhã pode se desfazer? E outra, abrir tanto espaço com a garantia ou sem a garantia de que pode haver uma aliança. Essa é que é a grande questão. Vamos acompanhar o vereador Deolindo Moura. O Elias conversou com o vereador Deolindo Moura que este é favorável à ocupação de mais espaço da Prefeitura de Teresina. Vereador Evandro Ide, do PDT. O PDT hoje faz oposição à gestão da Prefeitura de Teresina, está distante também do governo do estado. Como é que vocês estão se reorganizando internamente, já pensando nas eleições? As eleições de 24 são as eleições muito... Aí só no jornal, o Dia News, daqui a pouco, a participação do Eliezer. Mas olha, corre o risco, inclusive, Eliezer, pensando aqui, corre o risco, inclusive, de um dos vereadores indicar. Porque, claro, se um indica, o outro ocupa um outro espaço, os três vão ocupar espaço. Mas corre o risco de se abrir mais espaço e gerar problema, né? Exatamente, é preciso entrar num consenso de forma antecipada. É claro que só se sabe os espaços exatos depois que assume. Senta na cadeira, tem acesso ao que se tem de cargos, de orçamento, aos projetos que estão em andamento, que é importante, não pode perder isso de vista. Não é só política partidária, tem que fazer gestão. Então, uma vez conhecendo todo o panorama completo da pasta que está sendo assumida, é que se fala em divisão de cargos, de espaços, tentar trazer uma equiparação justa, sem gerar contrapeso para não indignar o colega de partido, o correligionário. Essa é a discussão, né? O desafio do momento é esse. É o PT entrar e entrar completo, entrar firme, entrar junto na gestão agora e devolver o apoio em 2024. A entrevista com o vereador Deolindo Moura já está posicionada. Vamos acompanhar então o que disse o vereador de Teresina sobre a ocupação de espaços na prefeitura da capital. Do PT, representa um novo momento para o partido aqui em Teresina, considerando essa aproximação com a gestão do prefeito Doutor Pessoa? Olha, sem dúvida nenhuma, né? Como eu falava aqui para você aqui nos bastidores, para falar a verdade, eu nem acreditava nessa concretização. E o fato é que, principalmente O vereador Dudu, ele trabalhou nessa perspectiva, conseguiu unir o partido. Nós tivemos uma reunião da executiva do partido, onde foi quase que por unanimidade. Só tivemos, né, um voto de abstenção naquele momento ali e garantimos, assim, né, essa participação do Partido dos Trabalhadores. É uma forma da gente fortalecer a nossa chapa que estará concorrendo, tendo em vista que esses membros, né, do diretório, esses membros da executiva, esses pré-candidatos, que em sua maioria são pré-candidatos, estarão participando diretamente da gestão e apoiando ali para o fortalecimento da gestão do doutor Pessoa. Então, nesse sentido, para nós é uma grande satisfação poder garantir tanto o fortalecimento do partido para as eleições de 2024 e assim também contribuir com a gestão, para a melhoria da gestão, para que assim a gente possa ter uma cidade melhor para todos e todas que aqui escolheram viver. Tá aí o vereador Deolindo Moura, aliás, que é um dos que defendem a ocupação de espaço. Nós estamos chegando ao fim do jornal de hoje. Agora eu queria saber, para encerrar, do Eliezer, qual é a previsão de solução desse problema, Eliezer? O que é que vai prevalecer de fato? Eu acredito que pode haver até uma outra intervenção federal. Ministro Wellington Dias entrar na conversa para tentar resolver. Mas, Douglas, tem um bastidor interessante. Enquanto uma ala do PT defende a candidatura própria, porque acredita que tem nomes, tem uma ala que acredita que o PT não tem tanta tradição em Teresina, que o povo teresinense tem uma certa aversão ao partido. Nesse sentido, seria melhor estar ao lado da máquina, da prefeitura, porque com a máquina o candidato já sai com 25% do eleitorado. E a logística do PT, governo estadual, isso, enfim, ajudaria muito. Ajudaria muito. Então, a máquina já garante 25%, para alguns, o PT não tem esse candidato que tem esse mesmo percentual. Aliás, o Eliezer fala em máquina, são duas máquinas, a prefeitura de Teresina e o governo do estado. Governo do estado. Mas vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Obrigado, Eliezer. Daqui a pouco a gente se encontra, são 12 horas e 43 minutos, a gente se encontra já já no jornal O Dia News, eu, o Eliezer e toda a equipe do jornal O Dia News, trazendo o que aconteceu de mais importante em todo o Piauí. E amanhã a gente volta a se encontrar às 11h40 aqui na FM O Dia 92,7. Agora você fica com a Ana Karine, o programa Tamo Junto. Até amanhã, uma boa tarde. FM O Dia. Olá, amigos e amigos. Você que vai a Parnaíba, a passeio ou a negócio, lá nós temos Hotel Cajuína Beach. Fica entre Parnaíba do Escorrer, ali próximo ao Dunas Shopping. Hotel Cajuína Beach tem preço especial. E além disso, nós temos hostel para excursão. Preço especial. Aonde você pode botar 80 pessoas, 70 pessoas. Fala conosco. Hotel Cajuína Beach em Parnaíba. Temos auditório grande, pequeno. Nós temos garagem, temos piscina infantil, piscina adulto, espaço para eventos. Fala conosco. Temos diária promocional. Olha o telefone. 86994147464. Manda um WhatsApp, liga, que nós fazemos a sua reserva. Não tem melhor no litoral. Hotel Cajuína Beach. Entra no site grupofranli.com ou baixa o aplicativo GF Play. Energia, vamos energizar. Andrade Soares está aqui pra você economizar. Vamos energizar. Andrade Soares está aí com você pra somar. Acredita, bora economizar. Tá gerando, tá no agro. Tá gerando, tá na indústria. Tá gerando, bora inovar. Andrade Salles, a número 1 no Piauí e Maranhão. Ligue 86-3085-5880. O melhor da culinária nordestina você encontra no Restaurante Cajueiro, na Avenida Barão de Castelo Branco, em frente à Igreja do Cristo Rei, na Zona Sul de Teresina. Confira nossas promoções. Às segundas, frango desossado. Nas terças, fraldinha. Nas quartas, carne de sol. Na quinta, é dia de costela suína. E na sexta, contrafilé. Música ao vivo de quinta a domingo. Temos espaço Kids. Siga-nos no Instagram, @ Restaurante Cajueiro THE. espera acabou. Acabou. Você sabia que agora pode sentir essa brisa em casa? Chegou o delivery Brisa Sorvetes. É só falar com a gente no WhatsApp 869-9473-1653 ou pela rede social @BrisaSorvetes. Estamos esperando por você. Entregamos em toda a Teresina. Brisa Sorvetes. FM O Dia, o grande lance é fazer sua tarde mais feliz. Cheia de ritmos. Tamo junto. Alegria nas tardes da FM O Dia. Tamo junto. Tamo junto. Yeah! Tamo junto e misturadinhos a partir de agora até as 17 horas. Muito alto astral, muita música boa e o principal, a sua participação pelo nosso WhatsApp 21069927. Buenas tardes, buenos dias. Boa tarde, bom dia. Não sei se você já almoçou, se você não almoçou. É o que eu sempre digo: quando tiver sol, a gente vai dando bom dia. Eu vou dando bom dia pro Guilherme, que tá comigo. Ele é estudante de jornalismo, estagiário. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vai ficar comigo hoje fazendo. Dando uma passadinha no portal. Exatamente. Pelo portal O Dia, né? Atualizando as notícias pra vocês. Exatamente. Daqui a pouquinho ele entra trazendo uma notícia. Ele já tá ali de olho no portal odia.com. E a gente vai começar esse finalzinho de bloco, né? Após essa estreia maravilhosa do Douglas Cordeiro com o notícia, O Dia no Ar. A gente começa o nosso Tamo Junto ao som de Racine e Rafael. Me dá seu coração, ouvinte. Manda o WhatsApp pra gente, 21069927, canal 23.2 e frequência 92,7. Bom dia, Teresina. Não, assim não dá. Não dá pra viver sem você. Preciso de amor. Tá frio aqui dentro de mim. Sem o seu calor. Me dá o seu coração. Porque não vem essa noite encher esse vazio em mim. Essa saudade é dor que não tem fim. Um caminhão de solidão. E se você não voltar pra mim, então eu morro de paixão. Te amo. Te amo e não vou mentir. Que depois de Deus, você é tudo que vivi. Porque me disse adeus. Devolve o meu coração, o meu olhar. Devolve tudo que é meu. Devolve o sonho que ainda não morreu. Devolve o sol ao teu lugar. Devolve o corpo à tua alma. E eu tô louco pra te amar.

na FM O Dia. A sua música volta já já. O Dia. Carnaval é alegria. Na FM O Dia. Carnaval sem igual. Meu amor, não se afulera. No calor da estação. Que calorão. Bem bonito demais pra te dar trabalho. Nem feio demais pra te passar vergonha. Cante. Eu tô na média. Cante. É pra sentir dança. Hoje tu vira muita música boa. Uma coisa, qualquer coisa, nem que seja a última coisa que se apaga. Aquele pagodinho gostoso. Vem. Acabou, eu disse que já era, anota aí. Sai do chão. Fevereiro. Fevereiro. Na FM O Dia. A vibe que você procura. A sua música. Minha rádio. FM O Dia. Beleza. Carnaval 2023 em Barras. É só alegria. De 18 a 21 de fevereiro, a folia está garantida com as melhores atrações esperando por você. Essa é a explosão do carnaval. Vitor Fernandes, Tatal, Patrulha do Samba, Rubinho, Nairê, Anderson Rodrigues e muito mais. Carnaval Barras 2023. O melhor carnaval do Piauí. Realização Prefeitura Municipal de Barras. Apoio deputado Georgiano Neto e governo do estado do Piauí. O período de matrículas para novos alunos da rede pública municipal já começou e nesse ano serão feitas online. Baixe o aplicativo Sigma no seu smartphone e matricule seu filho no aplicativo ou no site cemec.pmt.pi.gov.br. Matrículas do Ensino Fundamental e EJA vão até o dia 10 de fevereiro. Educação pública de qualidade é na rede municipal de ensino. CEMEC, Prefeitura de Teresina. Aos 60 anos, ela está cada vez mais jovem. Presente nos momentos mais felizes da vida da gente. Na balada ou na folia. Um brinde à alegria. Faça a festa. Exagere na diversão, mas aprecie com moderação. Mangueira 60 anos. Sabor de Piauí. Se dirigir, não beba. Tá todo mundo dançando? Tá todo mundo cantando? Tá na boca da galera. Tá na FM O Dia. Tá bombando. Tamo junto. FM O Dia. Tamo junto de volta direto com o nosso querido Guilherme, que vai dar uma voltinha no Portal O Dia. Bom dia ou boa tarde, Guilherme? Bom dia, boa tarde pra todos os ouvintes. E vemos com a notícia aqui muito quente. Ela acabou de ser postada. Estudante da UFP foi estuprada depois de morta e acusado gravou vídeos, aponta inquérito. Meu Deus. Chocante, do não? céu. Essa eu não sabia ainda. Ela acho é que ninguém. Novíssima. Meu Deus, vai. Estudante de matemática foi indiciado também por fraude processual e vilipêndio a cadáver por ter tido relação sexual com Nossa. Janaína, já morta. Ai, a Polícia Civil, por meio do Núcleo de Feminicídio do DHPP, encerrou nesta segunda-feira, 6, parte das investigações sobre a morte da estudante de jornalismo Janaína Bezerra. O mestrando em matemática Thiago Maíson da Silva Barbosa foi indiciado pelos crimes de estupro, homicídio com dupla qualificação, meio cruel e feminicídio, além de fraude processual e vilipêndio de cadáver. Segundo a delegada Natália Figueiredo, abre aspas, tem um vídeo dele mostrando a própria mão ensanguentada. Meu Deus! A gente entendeu que aquilo era como um troféu em relação à violência que ele cometeu, completou a delegada. E isso é só um pouquinho da matéria que você pode encontrar no portal O Dia. Foi brutal. Não, a gente fica até sem palavras. A gente que comunica, né? A gente fica sem palavras porque eu sinceramente fiquei sem... Não sei realmente o que dizer. Tô em choque. É uma matéria, um assunto que cada vez que você tem atualizações, você fica mais chocado. Fica mais chocado ainda. Com a barbaridade. A gente se surpreende ainda mais com o tamanho da barbaridade, né? Que esse cara com cometeu. Certeza. Misericórdia. Bom, gente, vamos aqui, né? Vamos aqui pra frente, porque esse negócio da Janaína já me fez chorar muito, viu? Já chorei muito por causa disso. Toda vez que A cada vez que eu abro o Instagram e eu vejo alguém postando alguma foto dela, dos versos que ela escrevia, que eram muito bonitos, e ela, muito inteligente, ela era muito inteligente. Nossa, é uma dor no meu coração. E eu acho que nós, que somos mulheres, aqui comigo também está a Carolina Mata, que também é estagiária de jornalismo, vai ficar com a gente também. Nós que somos, se os homens já sentem, imagine nós que somos meninas, mulheres, não é isso mesmo, Carol? Isso dói muito, né? E pensar que pode ter acontecido com outras mulheres ou então qualquer pessoa da nossa família. Sim. É muito triste, é muito triste. Vamos tentar mudar o foco aqui. Vamos pedir justiça a Deus. Vai dar tudo certo. E eu vou aqui pro nosso WhatsApp pegar nossa audiência, mandar um cheiro pra esse ouvinte aqui que pediu o som do M. É a Cleidiane. É porque tá sem foto. Cleidiane, um beijo pra você. Muito obrigada pelo seu carinho. Pediu Me Belisca, do MC Bruninho. Eu acho que é em reggae. A gente tem em reggae, tá bom? Tem aqui mensagem digitada. Boa tarde. Ah, deixa eu ligar a TV, minha filha. Ligar a TV. Boa tarde, tô aqui assistindo você com meus filhos, Antônio e Maria Rita. Mandar um beijo pro Antônio e pra Maria Rita. Beijo da titia. Beijo também aqui do Guilherme e da Carol. Quero lhe pedir uma música do Zé Vaqueiro, coladinho, pra gente ficar se remelexer a estas horas. A gente vai se remelexer. Obrigada e um beijo. E tem aqui áudio das meninas lá da Leda Modas, que estão trabalhando. Meninas, horário de almoço, não é isso? Boa tarde, Ana Carolina. Oi, meu amor. Manda um alô aqui pra gente. Mando sim, linda. Minha princesa. Eu queria pedir uma música, Solteiro, do Luan Santana. Ah. Beijos. Qual? É a nova do Luan Santana, né? Zona de Risco ou é outra? Acho que é Solteiro que ela falou. Princesa, escreve aí, viu? Um beijo pra vocês da Leda Modas. Muito obrigada pelo carinho. Tem mais uma mensagem digitada. Ouvinte pedindo uma bela música do Amado Batista com as Patroas. Ah, Amado Batista com as Patroas. Oferecendo para Nath, meu esposo Geraldo, para Dona Luzia no Renascença 2 e para todos que moram no Renascença 2. E seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda você também à FM O Dia. Amado Batista com as Patroas. A gente vai dar uma pesquisada e procurar essa música pra você. Tem beijo aqui também. Ah, é Solteiro do Luan Santana. Vamos procurar. Eu entendi Léo Santana, viu? Por isso que eu falei Zona de Risco. Deixa eu ver o áudio aqui. Se eu encontrar, que eu não sei mais, eu havia separado. Encontrei. Fale, meu querido. Ah, eu queria ouvir Zé Vaqueiro coladinho. Pronto, mais um que ouvi Zé Vaqueiro coladinho. O pessoal quer ficar coladinho. Rádio, oi, meu amor. Quero ouvir a música de Gustavo Lima. Três frases. Três frases. A gente... Oferecer pudim. Muito obrigada, viu? É o João Matheus, não é isso, João Matheus? Um beijo pra você bem grandão e a gente vai ouvir sim a música do Gustavo Lima. Mas antes, a gente vai se remelexer. Bora botar comida pra sacudir no estômago, menino. Vez que eu sinto o seu perfume, morro de vontade de fazer amor. Tá gostoso, tá? Tá gostoso.